pra te ter. E aí, DJ GMB? É o colírio pra pitar na voz. É o mandrake na voz. Tava no lugar errado, na hora errada. E eu, com a provisória, pois não sou habilitado. Mosquei, foi no descuido, de quebra fui enquadrado. Só faltava, atrasalado, levar minha motoca pro pátio. Já era, com a mão na cabeça e dedos entrelaçados. Meu Deus, não uso drogas, mas quase que fui forjado. Orei, com preconceito, só porque eu sou favelado. Me erra, campo levando alegrias em cima do palco. Ó, meu robô, cadê você? Lutei, batalhei pra te ter. Ó, meu robô, cadê você? Lutei, batalhei pra te ter. Diretamente, Respond Love Fuck. Errada. E eu, com a provisória, pois não sou habilitado. Mosquei, foi no descuido, de quebra fui enquadrado. Só faltava, atrasalado, levar minha motoca pro pátio. Já era, com a mão na cabeça e dedos entrelaçados. Meu Deus, não uso drogas, mas quase que fui forjado. Orei, com preconceito, só porque eu sou favelado. Me erra, campo levando alegrias em cima do palco. Ó, meu robô, cadê você? Lutei, batalhei pra te ter. Ó, meu robô, cadê você? Lutei, batalhei pra te ter.